E nós demos jeito de reunir a família, que é a coisa mais difícil do mundo. Demos um jeito de reunir. E todos nós nos reunimos. E Deus usou muito a vida do apóstolo César para a nossa família lá em Belo Horizonte. E a vida passou, a vida continuou. Meses depois, Deus começou a inflamar um desejo no meu coração de estar vindo para cá, de vir para Niterói. E eu não sabia como é que ia ser isso, que eu sabia que a Mariana não ia aceitar. E eu falava, Deus, não adianta, não é que eu não ia aceitar. A Mariana ia ficar, amor, eu sou filho do papai, amor, todo e tal. E eu fiquei só em oração, oração, oração, até que teve um dia que Deus levou o apóstolo César lá, sem falar com ninguém, sem saber de nada. Ninguém sabia nada. Ninguém aguentou. Não teve, entendeu? Não teve papapá. Deus usou ele tremendamente para profetizar exatamente o que você está fazendo aí agora, sentado nessa cadeira. Ele chegou e falou, e eu falei para ele assim, não, eu estou indo lá só para ajudar minha família. Eu quero ir lá só para restaurar minha família e depois eu volto. Ele falou, não, Deus está me mostrando que Ele vai te dar uma igreja linda. E milhares, centenas e milhares de pessoas vão vir até esse local e vão ser restauradas e vão ser renovadas. Eu falei para ele, rapaz, isso aí é por sua conta, eu não sei, mas hoje a gente está aqui. Então, com tudo que Deus diz, diga para ele assim, encha teu coração de expectativa. Diga para ele assim, não no que o homem vai falar, mas no que Deus vai falar. Amém? Você pode aplaudir a vida do apóstolo César. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, tu estás neste lugar. Say descanse, confie nele. Poderoso, como estás aqui, Senhor. Poderoso, Senhor, vidas precisam ser batizadas com o Espírito Santo. Precisam falar em novas línguas estranhas, porque o azeite velho vai sair e o azeite novo vai transbordar. Lá com você, querido. Há muitas pessoas querendo chegar no lugar da promessa, mas quando chegam lá, trabalham de qualquer jeito, fazem de qualquer jeito. Te colocar no lugar da promessa é um dever seu. Não, é um dever de Deus. Ele diz: eu estou curando você hoje. Eu estou tirando cistos, enfermidades que estavam causando problemas. Deus diz: acabou o seu relacionamento, sua comunhão. Deus está dizendo que acabou toda a dor. Eu quero amar, Deus está dizendo para essa moça que está sentada ali do lado da bateria: alguém na sua família precisa de um milagre de cura e Deus está enviando agora. O Senhor diz assim: não dá para se esconder do chamado, não tem como se esconder. Então continue orando, intercedendo, clamando. Continue, porque grandes coisas o Senhor fará na sua vida. Grandes coisas o Senhor fará. Deus está dizendo aqui. Eu vi claramente o Senhor olhando para aquele casal, aquele senhor que está com a mão apontada aqui, ó, atrás da mulher ali, com o braço. Dá um sinal com a mão de óculos. Deus diz: acabou o tempo da prova. Deus diz que Ele te coloca para vencer. Ele diz que os seus negócios vão prosperar, prosperar, prosperar. Ele diz assim: vocês enfrentaram uma luta em 2009, 2010, que foi só a graça. Mas Deus diz: desde que eu faço nova todas as coisas. Deus está fazendo tudo novo. E ele diz: às vezes perder também é ganhar. Perder também é ganhar. Sabe por quê? Eu e você como uma flecha. Ele está com um arco na mão. Às vezes, filho, Quem sabe você está aqui dizendo: poxa, eu vim para cá, era líder de jovem, era líder de mocidade, era líder de louvor, era pastor. Entenda bem, se foi Deus que te mandou, entenda, ele está com arco, você é a flecha. Se ele soltar agora, ela não vai a lugar nenhum. Portanto, primeiro Deus vai fazer, sabe o quê? Puxar você para trás. Deus vai puxar você para trás. Ele vai para trás. Sabe por quê? Ele está dizendo: recue para depois avançar. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Quando Deus soltar essa flecha que é você, quem para? Ninguém! Deixa Deus puxar. Sabe por quê? Deus está mandando dizer para alguns: a primeira coisa que Ele quer tratar é na tua soberba e na minha. É na nossa soberba. É o primeiro lugar que Deus quer tratar. Ele quer tratar aqui no ego, no eu. Ele vai tratar no seu ego e no seu eu. Mas olha, se eu não me apresentar como pastor Felipe, o pastor Felipe não vai saber quem eu sou. Quem te ungiu foi o Felipe ou foi Deus? Sabe por quê? Eu vou continuar dizendo aqui. Quem tem promessa, espera ser chamado, não se apresenta. Quem tem promessa, espera ser chamado e não se apresenta. Conforme nós falamos, eu e ele, ele falou: cara, você nunca veio na minha igreja? Eu falei: você nunca me convidou. É simples. Ele falou: mas você é de casa? Eu falei: mas tem que ter horário. Quem tem promessa espera ser convidado. Então estou te convidando, vem terça, dia 20. Estou aqui. Porque quem tem promessa espera ser chamado. Quem tem promessa não fica procurando luz, os holofotes. Não. Você está aí no escuro. Eu não estou te vendo, mas Deus está te vendo. Deus está te vendo. Abra, por favor, por gentileza. Vamos para a palavra, o tema da mensagem dessa noite. Acho que até as 5 da manhã a gente termina. É. Tema da mensagem: você é uma fonte ou você é um lago? Você é uma fonte ou você é um lago? Gênesis 26. Por favor, abra sua Bíblia. Obrigado, pastor Felipe. Obrigado, Mari. Deus abençoe vocês. Obrigado pelo carinho, pelo amor. Viu, lindão? Deus abençoe. Obrigado, igreja, por tudo. Já estou saindo daqui abençoado. Meu filho, depois de um louvor desse, não precisava nem pregar, que é, a gente tem que falar da palavra, mas depois de uma adoração dessa, ir para casa e pronto. Mas Deus quer falar mais um pouco. Ele quer falar mais um pouquinho com você. Deus está dizendo para você: não se preocupe, quem abre e fecha a porta é Deus. Ele está dizendo assim, que há 3 semanas atrás houve um desafio muito grande. Você disse: Deus, que eu faço? Ele diz: prossiga. Não olha para quem está acusando. Olha para quem te chamou. Então, prossiga. Amém? A palavra do Senhor, eu gostaria que você lesse comigo Gênesis 26, versículo que está aqui, o 2 e o 3. Por favor, você pode ler na tela. Vamos, está junto aqui? Você pode ler, igreja? Leia aqui na tela, por favor. Três. Permaneça nessa terra, mas eu vou, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai. Amém. Você é uma fonte ou você é um lago? A primeira coisa, número 1, não saia da direção de Deus. Se Deus te deu uma direção, ainda que você precise esperar com muita paciência, espere. Ainda que você diga: Senhor, por que não me enxergaram ainda? Porque, escute, foi aquilo que Deus falou agora. Quem tem promessa de Deus, espera ser chamado. Deus disse a Isaac algo muito importante: Isaac, não desça para o Egito. O Senhor apareceu a ele e disse: olha, não tome as suas decisões, ou até mesmo as suas conclusões. Espere eu dar a direção, Isaac. E quantos de nós temos aqui exemplos de pessoas que desobedeceram a Deus? Isaac tinha o exemplo do seu pai. O exemplo do que? Deus diz para Abraão em Gênesis 12: sai do meio da sua parentela, da terra do seu pai, para uma terra que o quê? Que eu vou te mostrar. Só que Abraão não tinha endereço, Abraão não tinha CEP. Às vezes as pessoas ficam: ah, eu vou ver se é aqui mesmo no meu lugar, vou ficar procurando que Deus confirme. Ô queridinho, fica tranquilo, meu filho. Tem vezes que, olha, eu não preciso ver Deus, eu não preciso sentir Deus, eu não preciso ver, às vezes, ou alguém me tocar. Eu só preciso ter certeza que Deus está onde eu estou. E se Deus está aqui com você, acabou. Até no deserto vira lugar de bênção. Até no Egito vira lugar de bênção. E Deus disse para Isaac: Isaac, permaneça nessa terra. E entenda bem, o diabo vai querer que você saia dessa terra que ele te plantou agora. Que ele te plantou. O diabo vai querer que você saia da terra que Deus te plantou. Quem sabe, por isso que eu falei aqui, porque você tinha um ministério, tinha um dom, tinha cargos, e agora no meio desse avivamento todo que Deus trouxe para cá, porque aqui não é um lago, lago seca, fonte permanece jorrando. A diferença é essa. Deus te trouxe, porque ele está dizendo: vai continuar jorrando, vai continuar jorrando. Mas eu e você temos direito de decisões, nós podemos decidir. Podemos tomar, muitas vezes, a caneta da mão de Deus e começar a escrever a história. Quantos de nós fazemos isso? Abraão começa obedecendo a Deus, seu filho do exemplo, e faz o quê? Poxa, eu vou obedecer. É para ficar aqui, Senhor? É para ficar nessa terra? Estou aqui. Primeira coisa, não saia da direção de Deus. Se foi Ele que mandou você ficar aqui, fique. Se foi Ele que mandou você vir até essa terra aqui, permaneça. Pague o preço em pé, como muitos aí na parede. Pague o preço. Sabe por quê? Quem ficou verá, e quem foi embora desistir vai ouvir falar. Quem ficar e permanecer vai ver o resultado e vai se alimentar junto, vai comer junto. Porque senão o que vai acontecer é o que está na palavra no Salmo 23: o Senhor prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Ei, quem olhou para você e disse: é para lá que você vai? Ih, eu já conheço esse tipo de história. Isso é fogo de palha. Daqui a pouco acaba. Há uma diferença. Há muitos fogos de palha que apagaram porque saíram debaixo de maldição, saíram debaixo de rebelião. E Deus não compactua. Eu não estou aqui para agradar ninguém, nem o Felipe, nem Mari. Eu sei que eles vieram para cá debaixo de uma ordenança e debaixo de muita bênção. E se você quer compartilhar, prepare, porque Deus tem muito mais para fazer ainda. Ele quer que você entenda nessa noite. A primeira coisa é permanecer aonde? Na direção. Opa, não vou sair. Não vou sair. Não desça para o Egito. Sabe o que Deus está falando? Não volte para o passado. Não volte para o passado. Não volte. Não volte para o passado. Você veio para cá por causa do amigo ou por causa que Deus mandou? Quantos vieram porque Deus mandou? Então diga: eu vou permanecer. Mas algumas coisas nós temos que fazer. 2. Gênesis 26, versículo 4 e 5. Olha que linda essa palavra. Você pode ler na tela, eu gosto que a igreja leia, que aí você está guardando no coração. Leia aí, por favor. Amém. Eu creio. Olha o 5. Ele guardou o que? Os mandamentos de quem? Quantos têm promessas feitas por Deus? Eu tenho uma notícia para te dar. De verdade, eu vou perguntar aqui: quem é profeta de Deus? Erga a mão aqui. Quem é profeta? Quem já profetizou algo? Quem já liberou algo? Eu tenho uma notícia para te dar: o profeta morre, a profetisa morre, mas a profecia não morre. Então para com essa que passou o tempo, a profecia não se cumpriu. Para com essa que passou o tempo, A palavra profética não se cumpriu. Passou o tempo, a revelação não se cumpriu. Ei, Deus vela para cumprir com a sua palavra e com a sua promessa. E Ele está dizendo, a segunda coisa que Ele está falando para mim: eu e você temos promessas feitas por Deus e não por homens. Se foi Ele que te prometeu, te prepare, porque Ele vai cumprir na hora e no tempo certo. É na hora e no tempo certo. Mas, ah, meu filho, como eu disse, te colocar no lugar da promessa é um dever de Deus. Eu disse para Isaac: Isaac, como eu fui fiel com seu pai, eu vou ser com você. Ele não recebeu uma direção de homens, recebeu uma direção de quem? De Deus. Ele estava falando ontem na casa do Felipe, pastor Felipe, sei lá quem, a gente fica na comunhão. Olha bem, há mais de 8 anos que eu tenho uma promessa de ir para os Estados Unidos. Deus sempre falando: filho, eu vou te levar, eu vou te levar, eu vou te levar, eu vou te levar. Eu já fui para a Europa 13 vezes. Já ministrei em vários congressos. Mas nos Estados Unidos sempre eu estava naquela: Deus está falando que vai levar, vai levar. Deus falou. Aí depois eu vou num outro congresso, vem alguém lá sapateando, rodando. A gente fica até meio assim, né? Meu Deus, cuidado com o que o Senhor vai falar no meio de todo mundo. Tá bom, Deus fala: filho, esse que te diga, eu vou te levar para os Estados Unidos. Tá bom, Deus, oh glória, mais 1 ano, mais 2 anos, mais 3 anos. Eu tenho promessa, você tem promessa. Mas sabe o que aconteceu? Eu tive que entender agora que a agenda não tem mais como mudar. Deus agora não falou assim: ó, César, eis que te digo que eu vou te levar para os Estados Unidos num tempo determinado. Não, nesse ano, Felipe, Deus disse: esse é o ano, eu vou te levar. Você está preparado ou não? Aí eu: ué, como assim, Deus? Aí eu fui entender. Sabe por quê? Várias pessoas passam luta quando vão entrar nos Estados Unidos porque não sabem falar o inglês. E durante 8 anos Deus falou que ia me levar, e eu nada de me preparar para o inglês. Sabe por quê? Eu achei que eu já tinha aprendido. Porque na época da minha mãe, que era lá de Natal, sertãozão mesmo de Natal, eu aprendi o inglês. Menino, don't you foi, don't you vai, don't you vem. Foi esse inglês que eu aprendi. Quantas vezes você espera uma profecia? Quantas vezes, moça, você está esperando para Deus te dar um novo namorado? Porque o que você perdeu é filhote cruz credo misturado com coisa feia. Só com essa cara de maracujá você não vai alcançar. Se cuidava para quem não te honrou, e não quer se cuidar para quem Deus quer que honre. Se cuidava. Agora não se cuida. E diz: Deus, cadê minha promessa? Te colocar lá é um dever dele. Eu estou apanhando, meu filho. Já está tudo sendo preparado. E eu estou: meu Deus, cuida. Cuida. E Deus falou: agora é a sua vez, filho. Se eu tiver que ficar como fiquei em Londres 2 horas e meia, porque a mulher fica: eu não estou entendendo nada, senhora. E não tinha intérprete lá, não conseguiram, o cara estava em outra área do aeroporto. E eu fiquei 2 horas e meia, sabe como? Não foi sentado, não foi tomando água, foi sem beber água, em pé, 2 horas e meia em Londres. Sabe por quê? Porque Deus já tinha dado o alerta: eu vou cumprir, cadê a sua parte? Eu vou cumprir, cadê a sua parte? Deus estava dizendo para Isaac: ei, como eu fui fiel ao seu pai, eu serei com você, Isaac. Não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém. Ou até aí está bom, apóstolo. Deus está falando. Vamos junto, por favor. Terceira parte. Gênesis, versículo 12. Eu vou ler o 6, depois você só lê o 12. E assim habitou Isaac em Gera. E perguntarem, o versículo 7, os homens daquela cidade acerca de sua mulher. Ele disse: é minha irmã, porque temia dizer: é minha esposa, para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar por amor a Rebeca, porque era muito bonita, muito formosa. E aconteceu que, como ele estava ali muito tempo, Abimeleque, o rei dos filisteus, olhou de uma janela e viu, e eis que Isaac estava brincando, ou seja, acariciando sua mulher Rebeca. Naquele exato momento, então Abimeleque disse a Isaac: eis que na verdade ela é tua mulher. Como pois disseste: é minha irmã, disse-lhe Isaac, porque eu dizia: para que não porventura não morra por causa dela. Disse Abimeleque: o que é isso que fizeste a nós? Fosse facilmente teríamos deitado com ela algum dos meus homens, com tua mulher, e teria trazido sobre nós um delito. Mandou Abimeleque todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Leia o 12. aqui para mim agora. Deus mandou um recado para muita gente aqui hoje. Deus não vai te honrar enquanto houver mentira. Deus não vai honrar enquanto houver mentira. Deus não precisa compactuar com a mentira. Quem está entendendo? Deus não precisa. Quem mandou Isaac para aquela terra? Foi Deus. Mas o Felipe não precisa de mentira, ainda mais depois do que ele está vendo Deus ser tão real com ele. Para que vai compactuar com mentira? Para que vai se envolver com mentira? Deus está sendo muito fiel. Deus disse, Isaac, eu vou te abençoar, eu vou te honrar como um rei teu pai. Mas aí a gente olha que durante um período que Isaac já estava naquela terra, ele não foi próspero, ele não cresceu. Quem sabe você está dizendo, Deus, eu estou há tanto tempo na igreja, estou há tanto tempo te servindo e tem um monte de promessa que não se cumpriu. Dá uma olhadinha aí. Dá uma olhadinha direito. Será que não há mentira no meio da linha? Não há algo? Davi dizia assim, que os ossos dele se quebravam e se enfraqueciam. Por quê? Porque ele não confessava os seus pecados. Havia algo que impedia Davi de viver o grande milagre que o Senhor tinha para a vida dele. Você muitas vezes está dizendo, Deus, eu quero viver esse grande milagre, mas Deus não precisa da nossa ajuda. Ele precisa que nós honremos a Ele com fidelidade. Com fidelidade. Ele precisa que a gente ajude. Antes de eu vir para cá, na hora que eu fui separar a oferta, porque a gente tem que ser grato antes, não é na hora que tudo acontece, não. Gratidão é antes. A hora que eu fui separar uma oferta, eu confesso a você que na hora eu peguei 20 reais. E Deus falou assim para mim, é o que eu tinha, meu filho, não reclama não, tá? Aí eu falei, Deus, é isso mesmo que eu tenho? É o meu melhor? Deus disse, não, você tem melhor. Olha na carteira. Eu tinha olhado no bolso. Quando eu fui olhar, tinha uma nota de 50. Quando eu disse, é o que eu tenho, Deus viu que não era verdade. Ele até tenta dar um alerta. E na hora que eu fui olhar na carteira, tinha 50. Eu poderia dizer, ah, Deus, ó, 20 está legal, né? Tá bom. Não. Não. O dar é opcional, mas o receber é obrigatório. É obrigatório. E nesse exato momento, Isaac, com mentira, não prosperou, não cresceu. Mas a Bíblia fala no versículo 12, e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas. Ei, a Bíblia me fala a palavra do Senhor em Deuteronômio 11, acho que é 12 ou 12, 11, que Deus é fiel, do início do ano ao fim do ano. Eu tenho uma notícia para te dar: as bênçãos estão retidas, elas não estão perdidas, elas estão sendo multiplicadas, recalcadas, e a hora que você estiver preparado, se prepare para receber o dobro de tudo aquilo que você pensou. Deus vai te dar além do que você pensou e imaginou. Sabe por quê? Aos 4 anos de idade, esse homem que você está vendo aqui faleceu. Morreu no hospital Piratininga. Vinha a falecer. Avisaram a minha mãe chegou no hospital e disse assim, o meu médico, o doutor Rocha, está chegando. Ela orou das 11h30 às 4h15 da madrugada, e eu voltei à vida e estou aqui para a glória de Deus. Logo depois disso, hein, o diabo não vai desistir, ele só não é criativo, ele sempre repete as mesmas coisas. Todo casamento destruído tem uma cópia de outro. Porque o diabo, ele não é criativo. Com 6 anos de idade, ele tentou me matar de um jeito, não conseguiu, com vida. Logo depois, com 6 anos de idade, alguém, minha mãe tem que trabalhar, me deixa naquelas vilas de casa. Alguns conhecem, já ouviram falar de um dos lugares mais perigosos, que hoje é um paraíso, Jardim Ângela. Morava eu no Brejo do Brito. Minha mãe tinha que trabalhar, me deixou lá. Sabe o que aconteceu? Veio alguém e me violentou. E disse que se eu contasse alguma coisa, ele me mataria. E isso durou quase 2 anos. A minha mãe morreu sem saber dessa verdade, porque tem verdade que não engrandece a ninguém. Me engrandece. Uma vez curado, curado. Ele disse, vai, não peques mais. Acabou. Acabou, filho. Acabou. Você está te atormentando é porque você não se arrependeu. Aos 15 anos de idade eu não falava com ninguém, não tinha amigo, não tinha colega, não tinha ninguém. Mas o diabo tentou ainda mais forte. Porque aos 11 anos de idade, eu ia trabalhar com a minha mãe, porque logo depois eu não queria mais estudar, eu bloqueei na escola, não estudava, mas não dizia o porquê. Apanhei muito, apanhei, sabe com o quê? Com cipó de eucalipto. Porque não falava o que era, mas não queria mais estudar, porque eu não conseguia, Felipe, encostar um amigo meu na escola. Quem deve lembrar aqui que na escola antiga a gente usava aquele shortinho ridículo, né? Vermelhinho ou azul. Lembra disso? Né? De academia. Ei! Aula de ginástica. Estava lá eu no pátio. Eu não conseguia que amigos meus encostassem em mim. Houve bloqueio. Aos 11 anos de idade, minha mãe começa a me levar em trabalhos 3 dias da semana. Porque ela não sabia mais o que fazer. Mas eu não contava nada. Vou eu trabalhar na casa desses patrões. Quando eu estou lá trabalhando, depois de um tempo que já estou segunda, quarta, às vezes sexta, limpando os banheiros, ajudando minha mãe, que quando teve, eu quando criança tinha 43 anos para 44. Ela já tinha 50 e poucos anos, mas uma senhora que trabalhou na roça, catou muito algodão debaixo do sol. Mas sabe o que aconteceu, filho? Os cílios da patroa defecavam fora do vaso um dia. Passaram em toda a parede. A mãe tinha ido trabalhar e o pai, e eles, para me humilhar, passaram em todo o vaso, parede, tudo que você imaginar tinha. Eles defecaram, urinaram. E quando minha mãe chegou, que a gente chegou para limpar aquilo, os meninos estavam saindo, rindo. Minha mãe disse ainda, me lembro com as suas hoje, eles aprontaram alguma coisa. Quando ela olha, ela começou a chorar e disse, filho, nunca mais você vem. É muita humilhação. Eu disse, mamãe, eu vou continuar vindo. Ela disse, não, filho, eu vou, mãe. Que fonte que você é? Se é um lago, você é uma fonte. Se é um lago, você é uma fonte. Vão tentar tampar, tapar o projeto de Deus na tua vida. Vão tentar, em que você vai fazer? Discutir, não vai adiantar nada. Não adianta discutir. Quem cala, vence. Quem cala, alcança a vitória. Porque a sua justiça, ele não morre. Ele não dorme, ele está acordado, se levantou do trono nessa noite para operar um grande milagre na tua vida, neste lugar. Quem crê, manda glória lá para cima, porque a glória dele vai descer aqui para baixo. Mas nesse mesmo momento que esse menino faz isso, que a minha mãe chora, dizendo: vai embora, filho, não dá mais. Eu disse: mãe, dá. Sabe por quê, mãe? Peguei na mão da minha mãe: vem cá, vem cá, mãe, vem cá. Levei ela bem na janela do apartamento e disse: mãe, está vendo isso aqui? Alguém já ouviu falar do Portal Morumbi aqui? Portal Morumbi. Eu levei minha mãe nessa casa, na janela, e falei assim: mãe, você está vendo? Um dia Deus vai me dar um apartamento aqui. Ela olhou para mim e disse: filho, Deus não gosta disso, não. Eu falei: mãe, Deus não gosta que a gente não acredite. Eu vou lá limpar o banheiro, porque a senhora me ensinou que os humilhados serão exaltados. Humilhados, ei, hoje só para a glória de Deus, só para a glória dele, eu moro do lado do Portal Morumbi. Eu tenho um apartamento com uma varanda gourmet que aquele apartamento não tinha. Eu posso todo dia sentar na varanda gourmet, tomar um belo café da manhã, olhando para a janela do apartamento que eu limpei em fezes, mas com muito orgulho, porque a Bíblia me diz: os humilhados serão exaltados. O que eu Isaac, ô filho, diga assim comigo: tudo que Deus me deu está guardado por Ele. Eu não vou tirar o controle da mão dele. Sabe por que Isaac não prosperou? A gente tem experiência, por que a gente comete os mesmos erros? Por que Deus não fez Isaac prosperar? Porque a sua mãe cometeu o mesmo erro que ele. Quando Deus diz assim a Abraão: filho, Sara, ainda avançada em idade, dará à luz o quê? A um filho. O que que Sara fez? Eu? Capenga? Quem sabe você está aqui dizendo: estou velho, estou cansado, minha empresa não vai mais crescer, porque eu, meu tempo passou. É mentira do diabo. Ainda há tempo, diga, ainda há tempo. Ainda há tempo. Só que a gente tem experiência e comete o mesmo erro. Sara tirou a caneta da mão de Deus que escreveu a história. Todo mundo já sabe o que aconteceu. Até hoje tem crise por causa disso. Até hoje há briga, há guerra por causa disso. Porque ela manda seu marido se deitar com quem? Com Agar. Agar tem Ismael. Que logo depois vem o ciúme de Sara, que manda Abraão jogar quem? O menino fora. Quando Abraão vai falar com Deus, porque a gente é assim, ainda quer colocar a culpa em Deus. Ô Deus, o que, que eu vou fazer com Ismael? Deus disse, fica calado, você não foi homem dentro de casa. Fica calado, você não foi homem. Deixa Agar, eu cuido, eu me responsabilizo. Sabe por quê? Eu tenho uma notícia para te dar. Teu pai pode ter sido como o meu. Meu pai foi um homem bêbado. Quando a minha mãe engravidou de 4 meses, abandonou ela. Quando eu vou conhecer meu pai, eu já estou com 5 anos de idade. Um homem que entra no nosso quintal todo bêbado. Não tinha ninguém em casa. Eu peguei uma telha e dei na cabeça dele. Eu não sabia quem era, quis me agarrar. Eu já tinha situações. Taquei uma telha na cabeça dele, subi correndo para cima do telhado. Ele foi embora, ainda bem que a telha era pequena. Ele foi embora. Aí chega a vizinha, conta para minha mãe diz, olha, dona Joana, o senhor Oswaldo veio aqui. Aí ela me chama e vai contar, filho, o homem que veio aqui é seu pai. Eu fui conhecer meu pai de novo, ver de novo esse homem, aos 11 anos de idade. Eu tinha tudo para ser revoltado, para ser irado. Só que quem é fonte, não é lago. Diga assim, no lago, as pedras conseguem secar. Na fonte, ela acha um caminho para sair. Você é fonte ou você é lago? Fonte. Qual é a sua escolha hoje? Aos 18 anos de idade, meu pai é assassinado. Via ele de 2 em 2 anos. Mas sabe quando eu via? Bêbado, jogado. Nós tínhamos morado na favela, ou hoje, comunidade. Mas eu honrei meu pai, mesmo ele não me honrando. Enterrei ele com tudo o que tinha direito. Peguei o dinheiro que eu trabalhei. Descubro que meu pai tinha 2 fazendas, 6 casas muito próximas de onde a gente morava, e algumas cocitas mais. E chega uma prima minha da parte dele e diz, olha, você tem direito a um monte de coisa porque você é o filho caçula. Eu disse, o que eu queria do meu pai era um abraço. Ele não me deu, não é o dinheiro dele que eu queria um abraço. Tem gente aqui que joga a culpa no pai pelas frustrações, joga a culpa na mãe pela... Ai, sabe por que eu sou assim? Porque meu pai não pagou uma faculdade para mim. Sabe por que eu não venci na vida? É desculpa do capeta, filho. Antes de você ser filho de um pai e de uma mãe, lá na glória, antes de você descer a terra, teve uma escolha de alguém mais importante. Teve alguém que escolheu entre milhões. Você. Seu pai e sua mãe nem sabiam disso. Nem tinham noção. Se você entender que você é projeto, é uma escolha de Deus, e você tem um desígnio de Deus nessa terra, demônio nenhum vai conseguir te parar, porque todas as promessas vão te alcançar para a glória de Deus. Nada para quem é uma fonte. Nada, nada, nada. 4, por favor. Versículo 16. Leia na tela, mas leia bem alto esse versículo. Versículo 16. Diga para quem está do seu lado. Nunca fique aonde você não é celebrado. Onde eu não sou celebrado? Para quê? Para que eu não vou ficar? Para que eu vou perder meu tempo? Hoje é muito incrível, algumas pessoas conhecidos, até mesmo amigos do passado, daqui o pastor Michel comigo, é o nosso pastor da igreja de Paris, na França, é algo sobrenatural, ele sabe. Quando as pessoas que querem hoje ter agenda comigo, olha que eu não sou uma Mariana, graças a Deus, tenho tempo mais com meus filhos. Eu sei o quanto que é difícil, né, Mari? Deixar a família. O Felipe, que agora teve que renunciar para estar aqui por amor a vocês. Mas eu sei que um dia Deus me chamou, eu tenho um ministério, estou lá nesse ministério. Mas tem muita agenda, graças a Deus. não posso reclamar. Mas alguém um dia não honrou, não valorizou, e eu não perdi tempo, filho. Não fiquei discutindo, não fiquei brigando, porque quem tem promessa sabe quem chamou. Quem tem promessa confia, vai até o fim. Quem tem promessa, sabe por quê? O início não pode ser mudado, mas o final pode. O início não dá para mudar não, mas o final dá. Deus está querendo mudar hoje para você. Abimeleque diz assim: poxa, você é grande demais, cara, sai de perto de nós. Filho, não fique onde você não é celebrado. Cuidado com esse namoro. Cuidado com esse relacionamento que só você paga a conta e ela não paga também. Cuidado com esse relacionamento que só ele paga a conta. Cuidado com esse relacionamento que só você, moça, paga a conta e ele não paga. Ei, cumplicidade, união. Sabe por quê? Eu descobri uma grande mulher que eu tenho, uma grande esposa. Porque quando ela estava trabalhando e eu passei um perrengue danado, foi ela que me ajudou, foi ela que sustentou, foi ela que me amparou e nunca jogou na minha cara: eu tive que pegar meu dinheiro do serviço e dar para você. Eu entendo que eu sou muro de arrimo, eu entendo que eu sou um homem que tem que defender a casa, mas há momento que todo mundo passa, que uma hora a gente vai ser testado quem é a verdadeira esposa, quem é verdadeiro marido. Tem hora que a gente vai ser testado. Cuidado, não queira esse filhote cruz queira, vou dizer de novo, misturado com coisa feia. Não queira. Queira alguém que realmente sonha com você, celebra com você, acredita com você. Ô, minha filha, cuidado com esse cara aí que está dizendo: faz assim, eu guardo meu dinheiro e você paga a conta. Cuidado. Tem piriguete na linha. Cuida! Tem piriguete na linha. Que isso, filho? Cumplicidade, união. O que é meu é seu, sabe por quê? Filho, não dá para dividir. Dá para dividir, filho? Eu não entendo esse casamento de hoje que vai pro cartório e quer casar com as coisas divididas. Vamos casar com separação total de bem. Vai dividir os filhos? Não dá, filho. O que é melhor do que uma vida? O que tem mais valor, Maria? Um carro ou uma vida? Como é o Tico, hein? O Tito, melhor dizendo, hein? Meu Deus do céu. Filho, não dá. Não se apega a coisa que vem, a traça, o ferrugem destrói. Não deixa isso. Isaac olhou para aquilo e falou: bom, não vou ficar discutindo. Não vou, não vou. Sabe por quê? Isaac, por um período, estava como um lago. Ele voltou a ser fonte. Porque quando você obedece, você volta a ser fonte. Ah, mais rápido um pouquinho, porque é do horário. Veja lá a palavra que está aqui de Deus, versículo 18. Diga assim para quem está do seu lado: você é uma fonte que não para de jorrar, mesmo que alguém coloque pedras. Que jeito, cara. Quantas pedras vão colocar em cima desse menino? Falar menino no bom sentido, porque a maneira que as pessoas falam, ele é menino, Felipe é menino. Esse menino, eu vou obedecer o menino, eu vou ser ovelha de um menino, eu sou pastor, cara, eu não posso obedecer o menino, não. Querido, entenda bem. A diferença é que aqui atrás de mim tem uma fonte. Você escolhe beber de uma água parada ou de uma fonte. Água parada da mosquito e da dengue. Água parada da mosquito e da dengue. Você escolhe, tem lodo. Você quer beber de uma fonte. Ah, a fonte, ela sempre tem algo o quê? Novo. Algo novo. Algo novo. Ele tem vinho novo para você nessa noite. Tem vinho novo para você, leia por favor esse versículo 18. Perdão, 17. Põe 17 para mim. Leia. Por isso está que o doce lá, para o povo para tirar, é ali que estabeleceu. 18. Isaac abriu os poços chamados no tempo do seu pai Abraão, os quais que os teus fecharam depois de Abraão morrer, e Deus. 19. Servo de Isaac 21:2. Você crê, pastor Felipe? Deus mandou dizer uma palavra profética para você. Você não veio competir. Você não veio para tirar ovelhas de igreja nenhuma, como alguém falou. Sabe por quê? O teu pai é o pai deles. Mas eles não tiveram força, alguns, para o quê? Reabrir os poços. E quando reabriram, discutiram por ele. E quando nós não discutimos, a gente faz aquilo que a palavra diz. Ó, se você entrar numa cidade ou numa casa e alguém não te saudar em paz, o que que você faz? E faz o que? Desiste? Hã? A paz vai com quem? A bênção vai com quem? O milagre vai com quem? A recompensa vai com quem? Acabou, filho. Eu quero dizer que o pastor Felipe era dessa terra e continua sendo dessa terra. Ele só veio reabrir os poços que era do pai dele e que alguém não abriu, ele veio abrir. E a fonte vai jorrar, goste não o homem, queira não o homem. É uma fonte inesgotável que vai jorrar neste lugar. Algo sobrenatural. Não dá para fazer. Não dá. Eu vou para outro lado. Ah, mas aqui você não pode. Aqui já tem uma igreja. Tá bom, cara, eu vou para ali. Mas aqui já tem outra. Tá bom. Eu vou lá, pro outro lado. Deus está dizendo, filho, se alguém olhar para você e falar para onde Deus vai te mandar, Felipe, eu acho que aqui vai ficar um pouco distante para o povo. Não esqueça, a água acha caminho nas pedras para sair. Aí eu vou perguntar para esse povo todo aqui para olhar para você agora. Vocês são lá o que fica parado? Ou vocês são uma fonte que vão correr para onde ele for? Acha o caminho. Isaac não discutiu, Isaac não brigou, Isaac entendeu, estão tapando, sabe por quê? Porque é lago. Ei, eles esqueceram de uma coisa, e você está esquecendo. A bênção não está na rua direita, na rua esquerda. A bênção não está no bairro tal, Moema, Santo Amaro. Eu vou falar do meu que eu conheço. A bênção não está do lado da praia, do outro não. Ei, se você é uma fonte, aonde você colocar a planta do seu pé, abençoado é para a glória de Deus. Ei, não existe lugar morto, não existe terra morta. Alguém disse para mim, apóstolo, não aluga aquele lugar, não vai para lá. Falei, por quê? Porque todo mundo que alugou disse que aquele lugar é morto, o ponto é morto. Eu falei, nós ora e ele ressuscita. Essa é a visão nossa. A gente ora e ele ressuscita, filho. Acabou, minha filha. Eu estou dizendo hoje para você, você é uma fonte. Mas alguém vai fazer o quê? Jogar pedra, tapar os poços. Vai discutir? Vai brigar? Não. Por quê? Porque a fonte não é o lugar. Diga assim, a fonte sou eu. Mais uma vez, a fonte sou eu. Eles não discutiram, eles não brigaram. Os pastores sim. Mas ele não, ele entendeu. Opa, peraí. Eu sou uma fonte, onde eu colocar a planta do meu pé vai ser abençoado. Para onde eu for? Última coisa. Versículo 22, ele diz, e partiu dali e cavou outro, e eles não o quê? Por quê? Não discutiram. E por isso ele chamou o nome do quê? Dizendo o quê? Agora o Senhor o quê? Agora o Senhor o quê? O que nós fizemos aqui profeticamente com essas paredes? Só que tem uma coisinha. Vocês celebraram, mas não deixaram eu terminar. aquilo que você está disposto a abrir mão hoje aqui é o que determina o que Deus preparou para o teu futuro. Aquilo que você está disposto a abrir mão hoje aqui, agora, é o que determinará o que Deus preparou para o seu futuro. Não foi fácil, rapaz, casar. Eu acho que não aparece. Eu tenho duas gêmeas lindas. Pena que aqui a foto só para que ele fecha. Dá para ver? Sim ou não? Alguns? Todo mundo que olha essas gêmeas diz assim, é a cara da mãe. Eu falei, graças a Deus. Deus é bom demais, né, Felipe? Foi bom demais comigo. Não é a cara do pai, é a cara da mãe. Eu tenho duas filhas gêmeas. Porque quando o diabo, ele usou alguém para me violentar aos 6 anos de idade. Deus é tão sábio. Que com 5 anos e meio de idade eu estava na igreja com a minha mãe, adorando a Deus, louvando a Deus. E eu estava cantando louvor junto com a minha mãe. E quando eu estava cantando esse louvor, a minha mãe cantava assim: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, quando ele vai tocando aqui aos 5 anos e meio de idade, Felipe, Deus me dá uma revelação. Ele me deu uma revelação que eu teria duas meninas, que eu seria pai de duas meninas e de mais um menino. E quando Deus me deu essa revelação aos 5 anos e pouco de idade, eu contei para minha mãe, aquele jeito de criança: mamãe, papai do céu me disse que eu vou ter duas menininhas. E eu fiz assim, ó: ei, eu não tinha o que comer. A minha mãe trabalhava fora. Eu ficava com amigas no quintal. Eu ia para a feira com essa vizinha que a minha mãe dava, vamos colocar hoje R$2 aí, para tentar comprar alguma coisa no final da feira. E eu ia com a vizinha com uma sacola de lá. E não tenho vergonha de dizer que eu entrava embaixo da banca para pegar frutas pela metade para comer. Eu pegava aquelas verduras metade estragada para comer. Eu pegava aquelas bananas meio estragada para comer. Mas sabe o que era mais incrível? Eu pegava os morangos que estavam grudadinhos no outro. Eu levava para casa as cenouras que tinha uma grudada na outra, a mandioquinha que tinha uma grudada na outra, as bananas que tinha uma grudada na outra. E quando eu levava, eu dizia: mamãe, tá aqui, ó. Era a maneira de eu guardar aquela promessa. E eu levava para casa tão feliz. Quando a minha mãe estralava um ovo que saía duas gemas, era uma briga, eu queria comer. E eu guardava aquilo. Mas entenda, aos 6 anos de idade, com 6 anos e meio, o diabo tentou roubar isso. Quem sabe você está aqui tentando desistir. E quando aquele homem estava me violentando por quase 3 horas, por quase 3 horas, o diabo queria dizer: não haverá filho. O diabo queria dizer: não haverá família. Mas eu me lembrava do dia em que Deus me deu a revelação. Ele abusando de mim, eu lembrava desse louvor na minha mente. E era o que eu ouvia cantando enquanto ele estava me violentando. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu creio, Pai. Eu bem sei, eu noite, e no 12º dia, eu indo para o monte, eu disse: Deus, essa dor não passou. Eu não falava com ninguém, eu não conversava com ninguém. Deus está aqui dentro. Eu já participava de mocidade, eu já participava do coral, coral Joatsa, da Assembleia de Deus, que alguns, quem sabe, já ouviu falar. Cantei no ginásio de Ibirapuera para mais de 15 mil vozes, 15 mil pessoas, melhor dizendo. Havia algo sobrenatural, algo lindo, mas eu estava todo detonado, destruído, eu não conseguia. No 12º dia no monte, quando eu estava subindo o monte, caiu uma chuva muito grande. Todos os 12 dias eu nunca orei, eu nunca pus isso para fora para ninguém ouvir. Nunca, nunca, ninguém, até essa data desse dia, ninguém nunca soube que eu tinha sido violentado. Mas aquele dia, naquele dia, naquele dia, naquele belo dia, Deus fez algo que só Ele pode fazer. Quando eu estou subindo o monte, caiu uma chuva muito forte, e eu escorreguei e desci rolando o monte. Algumas pessoas tentavam me pegar e outras riam, davam gargalhadas. E quando eu cheguei lá embaixo, no pé do monte, eu me ajoelhei e chorava, chorava, chorava, chorava, e dizia: Deus, além de tudo, além de toda a vergonha, o Senhor sabe que eu estou vindo buscar aqui, mas todos os 12 dias eu ia no monte, eu não colocava para fora a palavra, era só: Deus, você sabe o que eu estou vindo buscar, Deus, você sabe. Ninguém sabia o que era, mas aquele dia eu comecei a orar e chorar, e eu estava cheio de barro, cheio de sujeira, e eu comecei a dizer: Deus, você sabe o que eu vim buscar, Senhor. E eu comecei a chorar dizendo: Deus, ainda além de toda a vergonha que eu passei no passado, eu não consigo ter amigos, eu não consigo ter ninguém, Deus, eu ainda além de ter sido violentado. E comecei a orar, e todo mundo estava ali do lado, orando comigo. De repente houve um silêncio, porque eu comecei a dizer: Deus, eu fui violentado aos 6 anos, meus sonhos morreram, tudo que eu sonhei, Deus, acabou. E eu comecei a chorar, chorar, e todo mundo me olhando. Não havia nenhum sussurro, só havia o barulho de um choro. As pessoas começaram a chorar, e eu disse: Deus, me ajuda, me ajuda, Deus. E naquele exato momento, Deus veio bem suave e disse: César, olha a sua roupa. Ele disse: está vendo toda essa sujeira? Está vendo toda essa lama? Deus, eu estou, Senhor. Ele disse: quando você tirar essa roupa, César, toda a sua dor está nessa roupa, porque você falou comigo, você abriu tua boca, e a minha palavra diz: clama a mim e te responderei. A minha palavra diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. César, quando você te levantar, tirar essa roupa, nunca mais você vai sentir essa dor. Hoje eu posso contar para você esse testemunho: eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. O diabo não conseguiu me prender, ele não conseguiu me acorrentar. Ninguém para uma fonte de Deus, ninguém para uma fonte, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém para. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena. Sabe por que valeu a pena? Porque logo depois, filho, chega uma irmã e me toca e diz assim: filho, eu vim para o monte orar pelo meu filho, ele tem o seu tamanho e não é muito difícil. Filho, eu trouxe uma roupa, eu comprei para consagrar para o meu filho. Sabe que cor que era a calça? Branca. Simbolizando o quê? Pureza, paz. Sabe que cor que era a camisa? Amarela, sol da justiça. Diga isso: eu nasci para ser uma fonte, e as marcas do passado não vão me impedir de ser fonte. Porque um lago, ele pode ser destruído, alguém pode jogar terra, alguém pode jogar entulho, e ele pode parar, pode morrer, Mas uma fonte não morre, porque ela sempre acha uma saída. Erga sua mão para o céu e diga: Deus, nesta noite eu coloco como uma fonte e vou achar a saída. Diga: Senhor, eu quero orar por você agora. Eu quero orar pela tua vida. Eu gostaria que quem está sentado permanecesse, quem está em pé abaixasse as mãos. Eu só vou perguntar para você, dentro dessa mensagem de tudo que Deus falou, aquilo que você está disposto a abrir mão, a renunciar, é o que Deus preparou para o teu futuro. Aquilo que você vai abrir mão hoje é o que Deus vai projetar para o seu futuro. A Bíblia me fala que José, ele teve que abrir mão de algo. Sabe qual? Perdoar os seus irmãos. Ele abriu mão do seu orgulho, do seu eu. Porque quando ele viu seus irmãos, a Bíblia diz o quê? Que a alma dele gemeu, doeu. Você vai ter que liberar perdão nessa noite. Você crê que Deus preparou um futuro melhor para você, então você tem que abrir mão. Aquilo que você está disposto a abrir mão hoje é o que Deus vai projetar para o teu futuro de bênção. Ei, essa pessoa que não te ama, essa pessoa que a sua mãe falou que não é de Deus para a sua vida e você já sabe, e você está sendo humilhada por ele, humilhado por ela, que você abrir mão hoje, Deus está dizendo: eu vou preparar uma Rebeca para você, eu vou preparar uma mulher de visão, eu vou preparar uma Esther, mas você precisa abrir mão. Tem coisas que a gente abre mão para alcançar uma vitória maior. Abra mão do passado, porque a Bíblia me fala em Gênesis 45, do 1 a 8, que José teve que fazer isso. Moisés teve que abrir mão do conforto do Egito para cumprir a vontade de Deus na vida dele. Moisés abriu mão. Êxodo 1, do versículo 1 ao 10, ele teve que abrir mão. O que você está disposto? A Bíblia me fala também: duas mães e um filho, uma diz é meu, a outra diz é meu para o rei Salomão. O rei diz o quê? Divide a criança no meio, corta no meio. A mãe olha a verdadeira e diz assim: eu prefiro ver meu filho à distância, eu prefiro ver meu filho de longe, mas eu sei que ele está vivo. Quantos pais mataram filhos? Quantos? Sabe por quê? Porque disseram: não, Deus, meu filho tem que estar na mesma igreja que eu, meu filho tem que congregar no mesmo ministério que eu. Quantos filhos de pastores são no mundo? Quantas ovelhas são no mundo? Porque arrogância, soberba. Aquela mãe abriu bem do seu filho, ela abriu mão do seu filho para um princípio maior. Ela disse: é melhor ver meu filho vivo de longe do que ver meu filho morto. É melhor você ver teu filho numa igreja que você não congrega do que ele no mundo pecando, se prostituindo, se drogando. Aquilo que você está disposto a abrir mão é o que Deus projeta para o seu futuro e para a sua vitória. Uma outra mãe, a viúva de Sarepta, essa viúva, ela só tinha um pouquinho de farinha e de azeite, e ela disse: vamos morrer. O profeta chega e diz: ei, mulher, o que você tem? Eu tenho apenas um pouquinho de farinha e de azeite. Vou pegar alguns gravetos, porque eu vou fazer algo para que eu coma, meu filho coma, e depois nós vamos o quê? Morrer. O profeta olha para ela e diz: vem cá, faz primeiro para mim um bolo. Olha o que eu vou dizer agora para você. Faz primeiro para mim um bolo. Ela olha para o profeta e diz: mas é o que eu tenho, é o pouco que eu tenho. O profeta olha para dentro do olho dela e diz: diz Deus, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija nunca vai faltar. Ei, você prefere a semente na sua mão que vai morrer e não vai dar fruto, ou você prefere a semente na mão de quem Deus faz prosperar? Aquela mulher teve uma escolha: usar aquela única semente e morrer com seu filho, ou usar aquela semente para dar mais fruto. A escolha dela foi: vou plantar. Ela fez para o profeta. A Bíblia diz que quando ela faz, o milagre acontece. Tem coisa que é inevitável, gente. A Bíblia diz que o filho dela o quê? Morreu. Era inevitável, ele estava doente. Mas ela tinha o quê? Semente. Ela tinha algo plantado no reino. Ela tinha algo plantado. Quantos tem algo plantado aqui hoje? Diga assim: chegou a minha vez da colheita. Jesus disse para os seus discípulos: dessa água que eu vou te dar para beber, nunca mais você tornará a ter sede. Você é uma fonte hoje aqui. Tentaram te matar, tentaram me matar. Mas quem para uma fonte? Quem destrói uma fonte? Ninguém. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. E eu te direi: Senhor, valeu a pena. Parede, abaixar essas mãos, você que está sentado em casa. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Se você tem certeza que, como eu, sofri dores, mas eu posso dizer para você, valeu a pena. Se você tem convicção que valeu a pena, se coloque de pé. Se você tem convicção que está valendo a pena, se coloque de pé. Se você tem convicção aí na parede que valeu a pena, erga sua mão para o céu e comece a adorar a Ele. Começa a mandar glória lá para cima. Começa a exaltar a Ele. E começa a dizer para Ele que valeu a pena. Começa a dizer para Ele: Senhor, eu sou uma fonte e nada vai me parar. Nada vai me impedir de viver um milagre. Nada vai me impedir de viver a promessa. Começa a exaltar a Ele agora. Começa